Uno, uno, meia, uno, da Gol, 4 horas e 15, Confins, 178 a bordo. Jackson West, autorizado cruzamento da 17, aeroporto 5, a nossa meta livre. Boa noite, 1-1-61, pronto. Gol 1-1-61, boa noite, autorizado a alinhar e colar pista no zero, vento 2-1-0 graus, com 2 nós. Livre decolagem, gol 1-1-61. Decolou 06, controle 119, decimal 35. Decimal 35. bom dia, Oceané 6251, informação Fox 380, barulho. Oceané 251, informação Foxtrot, Guarulhos autorizado via rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída da AEL, Leda, Motiva, curva direita após decolagem. Transponder 5450, frequência do controle Salvador, 119.35. 360, forte plano ápice 110, AEL, Leda, Motiva, decola 110, curva direita, aciona 5450, controle 11935, está na ponte 5, pronto, pushback, acionamento. Acionar 6251 no cotejamento correto, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Montará, graças. Salvador, que é o Azul Alfa em Quebec. Azul Alfa em Quebec, solo, Salvador, prosseguir. É, bom dia, estamos dando permissão de reboque do passe 3 para o fim número 3 do passe principal, já em acordo com o CIVI. Alfa em Quebec, autorizado início do reboque, reporte para ingresso no passe 1. Sim, a gente está iniciando. Quebec, na escuta? Na escuta? Aguarde para início, para ingresso no pátio 1 da aeronave da Avianca, iniciando o pushback na posição 05. Ciente. Salvador, o Chanelo 62, Uno, estamos de fora, sempre de autonomia. 253, aborda, alternando com o vídeo, próprio táxi. O Chanelo 6251, autorizado táxi para ponto de espera, pistão 90, via táxi Índia. No ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 097. Autorizado aqui em Índia, ponto de espera da 10, vai chamar torre 18, 97, ajuste, obrigado. Alfa Yankee Quebec, autorizado ingresso no pátio 1, reporte ao término, posição 03. Ciente, está iniciado. Salvador, o Ocean 62, o aproximando ponto de espera na terra, tá bom. 6251, a linha decola da 10, vento 300 graus com 3 nós. A linha decola da 0, Ocean 62, o novo. Tio, tá 3171, autorização Guarulhos, informação Foxtrot. 3171, informação Foxtrot confere, autorizado para Guarulhos via rota do plano de voo, nível 320. Perfil de saída da EL, Leda, Motiva, decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 5457, frequência do controle Salvador, 119.35. Autorizado, rota do plano 320, da EL, Leda, Motiva, decolada 10, curva direita, 5457, controle 119.35, tá 3171, posição 612. Então 3171 correto, portão 6, chame pronto, tiver acionamento. Chamará, tá 3171. Zero two, good morning, Foxtrot information, are you ready to copy? Felipe 04, clear to Galeão, via flight plan route. Dial departure, after that Leda position, after that flight Irumi position. Skok 5455 and Salvador Approach Control 119.35. Confirm level 260. Olympus 02, clear startup, report to ride for taxi military apron. Salvador, acho que a novembro Zulu foi quem chamou, só não confio. Bom dia, autorização para rebocar a nave aqui do Parque 3 para o Figueiredo, para o... Autorizado, reporte para ingresso no Parque 1. Passamos para o Quebec, informando o reporte ao Mini 3, bom dia. Sim, Chalfi, Quebec, frequência livre, bom dia. Vasco Novembro Zulu, afirma autorizado, reporte ao término. Autorizado, para o término. Olympus 02, approve the taxi until hold point taxiway hotel, there report to cross runway 10. Gente, acho que não vai mais tudo, bom dia. Bom, Tan 3171, puxa acionamento, posição 612. Tan 3171, autorizado, Tan Tag. Chamará para o Tag, Tan 3171. Then Brazil 2, please cross runway 10, taxi via taxiway Delta and taxiway Alpha, report before taxiway Juliet. Zero 02, taxi via Juliet, taxiway India until hold point 1810, hold point contact tower 118.195. Siga o P3 à frente, via Patuno, taxa Índia, até o ponto de espera, pistão 90. No ponto de espera, chame a torre 118.95, ajuste no 097. 117, vindo P3, ponto de espera 895, boa, 3317. Lambda 02, cleared for takeoff runway 10, wind 310 degrees with 2 knots, QNH 1017. Salvador, já 3171, bom dia. Ponto de espera da 10 para 11. Bom dia, TAM 3171, após início da corrida do P3 à frente, ali mantenha no zero. Após a aeronave à frente, ali mantenha no zero, TAM 3171. Zero 02 Airborne at 48, call departure 119.35, have a good flight. Thank you, call control 119.35, for the position. Estimado mais um minuto devido ao desempenho da aeronave à frente. Beleza, saída da teleda. Livre decolar da 1-0, vento 340 graus com 2 nós. Livre decolar de 1-0, 3, 1-7-1. 171 no decolado ao 52, chame controle 1 na decimal 35, bom voo. Certo, 1935 da 3175, obrigado, bom dia.